Na hora da dura, você abre o cadeado e dá de bandeja os irmãozinhos pro delegado. Na hora da dura, você abre o bico e sai caguetando. Eis a diferença, mané, do otário pro malandro. Eis a diferença do otário pro malandro. Na hora da dura, na hora da dura, você abre o cadeado e dá de bandeja os irmãozinhos pro delegado. Tá deixando a desejar. Na hora da dura, você abre o bico e sai caguetando. E daí? Eis a diferença, mané, do otário pro malandro. Aí, safado. De arara você confessou o que fez e não fez, e de madrugada gritava de medo dentro do xadrez. Quando viu o xerife se ajoelhava e ficava rezando. Eis a diferença, canalha, do otário pro malandro. Eis a diferença do otário pro malandro. E na hora da dura, na hora da dura, você abre o cadeado e dá de bandeja erradíssimo. Na hora da dura, você abre o bico e sai caguetando. E daí? Fez a diferença, mané, do otário pro malandro. Fez a diferença do otário pro malandro. E na colônia penal, assim que você chegou, deu de cara com os bichos que você caguetou. Aí você foi obrigado a usar fio dental e andar rebolando. Eis a diferença, canalha, do otário pro malandro. Bora, gente. Eis a diferença do otário pro malandro. E na hora da dura, na hora da dura, você abre o cadeado e dá de bandeja os irmãozinhos pro delegado. Aê, safado. A diferença, mané, do otário pro malandro. Simbora, gente. Fez a diferença do otário pro malandro. É, tô dizendo a diferença do otário pro malandro. Tá vendo aí? Fez a diferença do otário pro malandro. E a diferença, amizade, do otário pro malandro.